tão veloz por dentro, em mim passa devagar a me acertar. Feito areia, areia, feito areia, areia, em mim, em mim. Feito areia. Enquanto der, enquanto quer, e yeah.